Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zilla Cast. Aqui é Joel Suki, ao sol com o Ken. Aqui é Telos e... Já veio. Aqui é a Lirichi, Atena, quem sou? Benimaru Nikaido. Xê Maria. Essa daí foi foda. E aqui é o Neto Mari, e pra mim o nome do golpe sempre vai ser Bola Gigante. Olha aí. É, uma Bola Gigante é o clássico. E nesse episódio, vamos falar de The King of Fighters, rapaz. Finalmente, né? Jogo fantástico, cara. Depois do Theo ter fugido do Versus várias vezes, finalmente esse bicho apareceu, né? Vai voltar, né? É. Então vamos lá, e meio. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do AzillaCast. Vamos lá. Escreva para AzillaCast, endereço azillacast@azillator.com.br. Siga o @azillator do Twitter. Se você usa o iTunes, tem o link aí para assinar o AzillaCast no iTunes. E os downloads, basta clicar aí no link, baixar o zip, descompactar o MP3 e escutar o AzillaCast nas caixinhas de som, no celular, iPod, dentre outros. E os recados do mal. Hoje, sexta-feira, dia 1º de julho, e amanhã, dia 2 de julho de 2011, vai acontecer o Fora RPG. Caralho, bicho, olha aí. E o que é o Fora RPG? É um mega evento aí, uma estrutura colossal que vai estar recebendo todos os RPGistas, né, do Norte e Nordeste. É verdade. Pra um seminário aí full power sobre RPG e suas ramificações, né, cara? É, o evento vai acontecer aqui no, em Fortaleza, no Ceará. Vai ter várias palestras, mesa de RPG, oficinas. Vai ter várias coisas lá, vai ser muito legal, cara. E vai ser só com caras experientes, né? Caras que vão estar lá pra trocar ideia, pra divulgar o que é RPG. E o que eu achei melhor de tudo desse evento em si é que nós estaremos lá, né? É verdade, cara. A gente vai estar lá, ó. Pois é, se você ouve o Azileito, não gosta de RPG, mas quer prestigiar a gente aparecendo por lá e tal, apareça. É, ouvintes de Fortaleza, apareçam lá. Tem o link aí embaixo com locais, horários, tudo. Acessa aí e aparece lá. E se você for um cara corajoso mesmo, que joga com bárbaro, no início de cada palestra, dê um grito Azileito. Pra gente saber que você está lá. Olha aí, cara. É isso aí, a gente vai estar gritando lá, mas quem conhece o cast, na hora de cada palestra, assim que começar, dê o grito. Se muita gente gritar, a gente vai dar prêmios por isso aí também. A gente vai saber que você tá lá. Pois é. Campanha Acerte o Telos. Continue enviando, né, seus desenhos, suas artes, pra como você imagina o Manel, né, cara? De longe eu digo que essa campanha aí deve ter sido a mais hilariante da blogsfera, né? A gente tá se divertindo muito. Tá acabando, mas ainda dá tempo. Tem muita gente dando tiro furado aí. E se você quiser ganhar o Mega DVD e o Mega Box do Trapalhões, cara, com os melhores episódios, o que é que os ouvintes têm que fazer? Ah, você tem que enviar sua descrição de como você acha que é o Telos, né, cara? É, e essa adivinhação pode ser uma descrição em texto mesmo, pode ser uma montagem, foto. Desenho no Paint. Tem muita gente pegando uma foto, tipo do... sei lá, mano, de um maluco funkeiro aí, ó, mano, o Theo é desse jeito, com isso e aquilo outro. É, vale tudo. O mais divertido e o mais próximo que vocês chegarem do Telos vão estar faturando aí esse super prêmio. Só enviar pro azilacash@azileitor.com.br, né? Primeiro e-mail, Lico Dorgato, 21 anos, suporte técnico Santo André, São Paulo. Fala, cambada, consegui um tempo ocioso para mandar um e-mail. Os casts estão cada vez melhores e sempre que posso indico aos amigos. Para falar de uma das minhas decepções, foi em uma rede filha da puta de supermercados. Os caras me contrataram dizendo que ia receber em torno de R$800 fazendo serviço de reposição. Mas no dia de assinar o contrato, me disseram que a vaga já tinha sido preenchida. Olha a malaca aí. E a vaga que estava aberta era de ajudante geral. E como estava há 6 meses parado, aceitei sem pestanejar. Até porque meus pais estavam pensando na minha e quase me mandando para a África para fazer serviços comunitários. É quem nunca passou por isso, né, cara? De tá desesperado e pegar o primeiro cavalo que passa correndo. Cheguei no trampo, tinha que fazer o trabalho de todo mundo, e o que ficava em aberto eu tinha que fazer. Trabalhava das 13 às 23h20 e recebia R$510. Puta merda, viu, cara? Caralho, aí só faltou as correntes, né, nesse aí. E nessa semana era uma semana chuvosa. Eu tive que recolher os carrinhos do estacionamento do supermercado, com uma chuva da porra. Resumindo, saí do emprego e quase fui expulso de casa pelos meus pais, pois a minha credibilidade como trabalhador já não mais existia. É foda, né, bicho? O pai do cara sempre pensa que o cara é vagabundo, né? Mas quando sai do emprego, o cara comendo o pão do dia que o diabo amassou. Aí o cara, rapaz, estão me batendo lá, botaram as correntes em mim, não sei o quê. Aí na mente do pai, só os 510 chegando, né? Assim. É, decepção foda. Amava o supermercado, mas trabalhar lá mudou a minha visão que tinha daquela porra. E também dica de cast, falar sobre brigas e rolos de famílias, reforçando também o assunto gírias do norte. Já aderei à gíria malaca e alguns de meus amigos já reproduzem a mesma. Desculpe o e-mail bitelo e tentei escrever pouco. Só que aí... Olha aí, cara do gato aí. É uma pegadinha, né, no final. É. Falar, cara. Pegadinha Bart Simpson aí, né? Próximo e-mail de Nádia Sofia, 22 anos, Mossoró, Rio Grande do Norte. Olá, meninos do Azileitor, aqui é Nádia de novo. Me acabei de rir com o cast dessa semana. Muito bom mesmo. Minha maior decepção ultimamente foi o fato de a garrafada que o Justin Bieber levou na cabeça não levou para os 7 palmos abaixo. Caralho, Maria. Fiquei tão feliz quando soube que ele tinha levado o projétil de vidro na cabeça, que quando a notícia saiu, dei pulos de alegria. Olha aí. E inclusive tem uma participante do cast que também dá valor nessa parada de dar pulos quando as desgraças acontecem, né? Só que depois veio a decepção de saber que ele não tinha ido pro outro mundo. Me lembrou embora toda a felicidade. Puta merda. Mas tá valendo, né? Quem nunca teve inimigos, né, cara? Pois é. Bom, vou ficando por aqui. Beijos e abraços a todos e até mais. Próximo e-mail aqui é do Alex Fábio, agente fiscal rodoviário Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Olá, Azilados. O podcast de vocês se tornou uma grata surpresa. Já ouvi todos os episódios e também me tornei um asilado. Olha aí. Quero voltar aos primórdios e comentar o cast sobre histórias de locadora. Ixi, Maria, cara. Tem espaço pra todo mundo, né, mano? História de locadora clássico, né, cara? Primeiro episódio. Ainda mais tu perceber que o cara é uma autoridade, né? Ele é agente fiscal rodoviário. É, cara. Vai que qualquer dia desse ele quebra a nossa, né? liberar as paradas, né, lá pra gente. Quem sabe, né? Eu era da turma dos amigos do dono da locadora. Então tínhamos muitos privilégios e a fama de reis do lugar. Muitas vezes alguns moleques perdiam para a gente por causa da lenda criada em nosso redor. Eles eram bons, mas temiam diante de nossa presença. É, Mato, sabe que eu era amigo do Telos, que tinha uma locadora. Isso aí só me rendeu frustrações e dores de cabeça. Nunca teve nenhum privilégio, não. Mas a locadora da Kit, cara, tinha a galera da Legião, né? E esses bichos aí é que era do mal. Esses bichos aí se utilizavam disso, mano, porque a galera da Legião, eles eram da locadora do Tony, né, cara? É, bicho. Aí o cara relacionava, bicho, meu irmão, a galera do Tony ali, o cara imaginava só aquela cena inicial dos bons companheiros, que os caras estão tudo numa mesa. É verdade, é. É, o negócio é sério, bicho. Dessa locadora aí da Legião, só me lembro de um cara que era chamado de Carla Pérez. A da locadora da Legião, só me lembro do administrador, que era o Dalsin. É mesmo. Pra não delongar, vou sugerir alguns temas para o cast. Naruto, Bleach, Fullmetal Alchemist. Olha aí, cara. O pessoal tá gostando dos episódios de anime. É, vai ter mais. Aguarde. Chaves e Chapolin. Olha aí, cara. Estou muito interessado no de gírias nordestinas. Estou namorando a garota. Olha aí. De Alagoas. E quero entender melhor a minha florzinha. Aí, cara. Só que pro cara queixar a mulher, mas gíria master é cocota, né? É verdade. Abraços, galera. E se puderem, façam jabá do meu blog Sementes do Evangelho. Oi, tem um link aí embaixo, a gente vai deixar, né? É, mas se o cara tiver com um grau de intimidade maior com a menina, ele pode dizer delícia, né? Também. Delícia também. Próximo e-mail aqui vem de Jurandir Filho, 29 anos, cientista da cultura pop, Fortaleza, CE. Olha aí, cara. Olha aí, cara, o conterrâneo, né? O Jurandir, né? Começa assim, nobres. O Xbox não dá mais 3RL. Olha aí, alguém vem em defesa, né, do Xbox, tão mal falado por aqui. Ele e o Jim, né? Falar isso. Pois é, isso era um problema da primeira placa. Da primeira, da segunda e da terceira, né? Que só foi ajeitar na quarta, né? Na Jasper. Eu pensei em dizer isso também, mas beleza. Não, mas ele confirma isso aqui, ó. É. Depois que a placa foi trocada para a Jasper, o problema foi resolvido. O bicho não queima nem se tu taca ele no chão. Que enfim, se tu taca ele no chão, né? Realmente não queima, mas solta lenha, sei lá. Soltar leite é o clássico. É tipo o PS2. A primeira versão dele esquentava mais que o chão de cimento no meio-dia. Consequentemente, queimava, derretia a placa e travava os jogos. Ixi, agora aquela primeira versão do PS2, o tijolão era desse jeito mesmo. Cara, e o pior é que eu nem lembrava disso. Mas méritos pro nosso colega Jurandir, que fez relembrar uma parada clássica mesmo. Que o grandão, o bicho era violento. Mas eu me lembro que a negada dizia essa parada, né? Que dava pro cara fritar um ovo nesse bicho. É. Eu me lembro, mas um colega meu de colégio comprou essa parada, ele teve que botar um ar-condicionado no quarto, mano, porque ele jogava direto. Não, mas é isso mesmo, o bicho queimava fácil. E ele finaliza aqui dizendo: e eu tenho um Xbox 360 há 2 anos, jogo todo santo dia. Um dia eu também quero estar assim, né? E a única coisa que fica vermelha é o meu dedo de tanto jogar. Olha aí. Aí, aí. E isso é porque o controle do 360 é um design diferente, né? Porque se fosse na época do Super, né? Criava só os... Tava só o osso, né? As bolhas, assim, do dedo do cara, né? Aí se o dedo do cara ficasse só o osso, o cara podia fazer uma luvinha tipo do Scorpion, né? O cara botava a luvinha assim, aí puxava a luva e ficava só o osso do cara lá balançando. E o próximo e-mail aqui é do Felipe Fio Campos, 22 anos, assistente administrativo, Rio de Janeiro, RJ. Se meu nome fosse Felipe, Fio é um dos apelidos mais massa que eu já vi. Tio Fio, né? É, bicho. Fala, galera do AsilaCast, tudo certinho? Estou mandando esse e-mail para parabenizá-los pelo podcast que está reinando no meu iPod na volta do trampo. Olha aí. Conheci há pouco tempo e já estou asilado. Acompanho pelo Twitter e pelo iTunes. Passo vergonha rindo sozinho no busão com as gírias e a risada de vocês. Ontem foi o pior, foi a pior vergonha de todas. Não segurei as gargalhadas quando ouvi a história do carinha com os foguetes de São João. Minhas bombas, né? E isso aí, cara, é bom citar a importância dos e-mails e da colaboração do pessoal. Pois é. Porque essa história aí das bombas foi um e-mail que o cara mandou, né? E foi uma das histórias que mais repercutiu aí, cara. A negada rindo e tal, o pessoal dando valor. Eu, pessoalmente, ri quase a noite toda com essa parada de minhas bombas, cara. Puta merda. Se não for abusar da paciência de vocês, gostaria muito de participar de algum AsilaCast. Olha aí, cara. Sobre games, antigos ou atuais, séries japonesas ou filmes que marcaram nossa infância. Olha aí, cara. O nome dele vai entrar aí pro banco de dados, né, do Asila. E pra quem tá ouvindo a primeira vez, isso aí realmente acontece. A gente já teve vários programas aí com participação de ouvintes, e a gente sempre tá procurando mais ouvintes pra colaborar aí com o nosso AsilaCast. Se você é bom ou gosta de algum assunto, né, fica a dica. Envie seu e-mail pra gente, né? E o próximo e-mail aqui vem de Luigi Sericato, 17 anos, Pinhalzinho, Santa Catarina. Ei. O jabá dele é o arroba Luigi, WC. Luizão, né? Olá, asilados. Após algum atraso em ouvir os casts causados por assistir 3 temporadas de Big Bang Theory. Eu aposto que ele voltou a assistir desde o episódio do Asila sobre Big Bang, né, cara? Pois é, olha aí os patrocinadores, hein? E aí? Os casts estão ótimos. Tirando as participações do Jota, que é isso? O Jota está ficando um cara com características de ame ou deixe-o, né, cara? É, cara. O Jota é o anti-herói do Asila, né? Mas é isso aí, o Jota é meio que o crítico, né? Ele discorda de tudo que a gente diz. É, cara. No cast sobre vícios, eu tava lá ouvindo e o Telos dizendo que não tinha mesmo vícios. Cachaça não conta? Pra você ver, né? Por sinal, quando sai o cast de histórias de cachaça? Olha aí, esse aí é um dos que tá aí no ponto, né, cara? Esse aí vai ser antes do que você imagina. Eu queria compartilhar também aqui uma cena, porque teve uma pequena confraternização recentemente, né, com o pessoal do Asileitor. E vinha passando uma pessoa com as bebidas, né? Refrigerante e tal. Aí esse bicho lançou um olhar no copo acima, que tinha Guaraná Antártica. E aí, é cerveja? Verdade, agora. Puta que pariu. E todo mundo na mesa chorando de rir com a sacada do olhar que ele deu. E a gente agora vai ficar com a câmera, né, apostos, porque esse bicho é muito comédia. Um vício meu foi o PS1, meu também. A primeira vez que eu fiquei acordado até as 7 da manhã foi jogando Power Rangers. Isso aí é triste, com um amigo, cara. Caralho, bicho. Power Rangers? Eu já, na época do PS1 também era asilado, eu já virei noite jogando muito jogo. Agora Power Rangers é tenso, né? Power Rangers? Sou asilado também em pizza e refrigerante. Olha aí. Isso aí eu podia dizer que o pessoal do Asileito também tá asilado em pizza com refrigerante, né? Mas toda semana é um rodízio, né? Aí você imagine a silhueta do pessoal, né? A primeira coisa que eu faço assim que me acordo, às 5 da manhã, é tomar uma Coca-Cola. Ixi, Maria. Aí o estômago do cara aí deve estar só a massa, né? Tu é doido, bicho. Aí é perigoso. Mas tem cara que toma uísque, né? Assim que você acorda também, tá tudo certo. É, bem, e quando eu ligo pro Disque Pizza, o cara já conhece minha voz. E ironicamente deve ser daí que tem um apelido Luigi, né? Do cara. Né? Aquela parada da mão do Jô, né? E tal. Pois é. E ele finaliza aqui com a sugestão dele. Ele pede mais uma vez aqui um cast sobre MMORPG. E a gente já tá providenciando isso aí. É, cast de MMO dos que já estão na lista também. Aí o mais irônico é isso, né? É que o nosso maior especialista em MMORPG, esse bicho não se propõe a fazer uma pauta justamente porque ele não sai de dentro do jogo, né, cara? Foi bem, cara. Azila Cast passado, Azila Cast 2, como a gente comentou lá, a época dos arcades começou na era do Pac-Man, Tetris, Space Invaders, né, cara? Todos esses jogos clássicos se surgiram no arcade. Quanto mais os arcades foram evoluindo, foram surgindo mais e mais jogos interessantes. Esse estilo beatmap, aqueles Tartaruga Ninjas, que vinham os quatro controles no arcade só. Esse era tenso, hein? Aí tinha aqueles jogos de luta, de corrida da Sega, né? Que era em formato de moto, uns eram em formato de carro. Enduro, né? Essa parada aí. Enduro. Doideira, ó, cara. Ei, Lia, qual foi o primeiro jogo de arcade que tu jogou? Cara, deve ter sido do Pac-Man mesmo. Caralho, eu pensei que o Théo era velho, viu? Mas porra dessa daí. Não, mas... Que varia. Pra eu pegar essa era arcade mesmo, acho que foi Pac-Man, né? Porque... Teve aquele do Donkey Kong também, que o bonequinho ficava... Caralho, então... e eu me considerava gamer, viu? Puta merda. É, cara, tu sabia que o Pac-Man antes ele ia se chamar Puck-Man? É. Mas o pessoal trocou porque o pessoal ia mudar o P pra S, aí ia dar muito certo o negócio. Em 78 surgiu uma empresa chamada SNK. Não, o nome da empresa era Takara. Não. Tá barato, é? Eu descobri uma coisa que me deixou decepcionado sobre a Takara. Não, peraí, mas só um comentário que tem que botar aquela vinhetazinha dos trapalhões que tu entendeu aí, a cruzada do Manel. Ok. Eu disse que o nome da empresa era Takara, e ele disse, não, tá barato. Entendeu aí? O bicho ali, genial no humor, né? A vida tá esquentando, né? Mas agora que é 10 horas e tal. Essa empresa chamada SNK, e a Takara, ela era a empresa que distribuía os jogos da SNK nos consoles. No arcade, quem desenvolvia os arcades era a SNK mesmo. SNK é quem comanda. No começo, a SNK, ela desenvolvia programas de computador e peças pra computador. Não tinha nada a ver com jogos. Então quer dizer que foi empreitada dela, foi? A empresa começou a se destacar nesse ramo de desenvolvimento de arcade e de jogos. Foi aí que entrou o cabeça da SNK, cara, que é um japonês chamado Eikichi Kawasaki, que foi o cabeça de vários jogos da SNK. Dentre eles, o Hikari Warriors, o Psycho Soldier. Não, mas pera aí que o Hikari Warriors são puta cópia do Contra, né, também. Esse bicho desse ponto aí não foi tão genial, não. Pior que é verdade, cara. encontra então, ali é massa, viu? Então, mas se você for jogar o Hikari Warriors, cara, esse jogo, se você quiser se fuder todinho, o cara joga ele. É porque naquela época os arcades comandavam a movimentação financeira do Japão, mano. Então o jogo tinha que ser difícil pro cara poder gastar mais, mano. Pior que é verdade. Por isso que na época do Theo, esse bicho deixava o C do arcade falhando pro cara morrer mais rápido ali. Os grandes destaques dos jogos da SNK eram os jogos de tiro, né, e os jogos de nave, que eram comuns, né, na época. É que eram fantásticos na época, era o que movimentava a empresa, esse tipo de jogo. É, verdade. Tirando encanadores pulando, né, o resto era jogo de tiro e nave. A grande empresa que fazia jogos de luta era a Capcom, que ela tinha inovado com o Street Fighter, né, já na época. E aí, pra combater o Street Fighter, foi que a SNK lançou... Lança lá o Fatal Fury, né? É, mas pera aí que esse é o primeiro ponto que eu vou divergir contigo. É. Porque pelo meu estudo aqui, o Street Fighter e o Fatal Fury, eles foram produzidos, vamos dizer, quase que em paralelo. Apesar do Street Fighter ter saído primeiro, o Fatal Fury ele foi produzido quase que simultaneamente com o Street Fighter. Foi só alguns meses de diferença ali. Mas o Street Fighter 1, cara, ele é antigo pra cacete, bicho. Aquele... Tá, mas o Fatal Fury 1 também, bicho. É, não. O Fatal Fury 1, bicho, é tão antigo que os caras não tiveram nem a sacada de habilitar todos os personagens pro cara jogar, né? Era só... Era só três, né? Pois é, o cara só escolheu um dos três principal contra 15 inimigos aí e tá? Tal. Sabe o que é engraçado, cara? No Super Nintendo, eu me lembro que esse Fatal Fury 1, no primeiro controle, você só escolheu um dos três caras, né? O Terry, o Joe e o... O Andy. E no segundo controle, o cara já podia escolher todo mundo do... Uma covardia, né? Ixi, é, como é que pode? Eu sei lá o que eles fizeram. Eu sei que dá, rapaz. Porque a empresa queria revolucionar, mano. Vender mais controle e tal. E aí, em meio a que é essa rivalidade da Capcom e a SNK, eles lançaram também o Art of Fighting, que também foi meio pra combater o Street Fighter. Agora, vamos dizer, os dois jogos em si, pela estrutura dele, eu não vejo eles como... Claro que na época foram rivais direto, né? O Fatal Fury, o Art of Fighter contra o Street Fighter. Mas em si eu vejo neles um estilo diferente, cara, de modo de combate e tal. É... A questão dos especiais que é presente nos dois, né? É. No Art of Fighter os caras já tinham esse lance dos especiais ali. No Art of Fighter é doideira, viu, velho? Tu jogava com quem, então? No... Art of Fighter é Robert Garcia na veia, viu? Cara. Mas tu jogava, cara, pra poder ver a roupa da King rasgando, né? Vixe, com certeza. Ai. Umas três bolas grandes nas peitos dela ali que voava era tudo. Vixe, ali no meu cartucho predileto ali. A Capcom lançou Street Fighter 2 e o SNK lançou Fatal Fury, né, pra poder rivalizar. Aí, um tempo depois, a Capcom lança a segunda versão do Street Fighter, o Super Street Fighter 2, que foi aí que a SNK disse, puta merda, agora fudeu tudo, né? Isso na época, em 93, no lançamento do Street Fighter, o jogo foi um sucesso, que na época do Street Fighter 2 vinha bem pouquinho cara, né? Aí no Super Street Fighter 2 é que veio uma porrada já de cara. Eu sei que foi roubado, mano. Porque os caras encheram de personagem contra 8 ali das outras franquias, mano. E aí a SNK, o que é que ela fez? Ela, cansada de tentar rivalizar ali com o Street Fighter e tal, ela começou a, bora bolar aqui um jogo só a massa aqui. Não, eu acho que a visão deles foi o seguinte, aí é a Capcom... Tá ganhando na quantidade, né? Esses bichos botaram em uma porrada de lutador. Eu acho que eles pensaram que o caminho, cara, também era pela quantidade. É verdade, cara. Ele, não, mas vamos bolar um jogo aí que em vez do cara jogar com um cara, o cara jogue logo com a gangue todinha, mano. O cara chegue logo com a galera dele e tal. É verdade, viu? E aí foi que a empresa resolveu lançar. Ela pegou os vários jogos que ela já tinha criado, pegou aqueles personagens que já existiam, aí bora aqui criar um jogozão de luta irado. Aí lançou em 94 The King of Fighters 94. Mas por que botaram 94, cara? É porque o ano era 94. Cheio responde, ó ele. Vai saber, né, o que que tá passando na tua cabeça. Pois é. É, mas isso aí deve ter deixado a Capcom muito puta, meu, porque foi uma malandragem doida, né? Exato, a gente tem uns 15 jogos aqui, vamos juntar todo mundo e o jogo já tá 80% feito, né? É, mas isso aí foi uma malaquice muito grande, viu, mano? Acaba pegando os bichos tudinho que já estão criados. É lógico, cara. Os caras já estão criados, pra que é que eles vão fazer outros? E era um sonho, mancho. O cara jogava muito com o Terra e tal. Aí tinha o... Na época era o Charada, né? O Takuma no Art of Fighter. É sim, ó. Charada. O cara doido pra jogar o Terra contra o Charada e tal. Não dava. Charada. Os caras resolveram esse problema, mano. O Raiden, o Ralph e o Clark, eles são do Hikari Warriors, né? É de guerra, é? É de guerra, é tipo contra. Chamaço, né? O pior é que no Hikari Warriors, né, não era Ralph e Clark, né? Era só o boneco vermelho e o boneco azul, né? Vixe. É porque nesse tempo aí esses bichos eram novatos, mas o cara quando é novato aparece como coadjuvante, né? E aí os caras tiveram a sacada, né, cara, de botar o Ralph com a bandana vermelha e o Clark com o chapéu azul só pra dar a diferença, né? Ah, não, um chapéu azul e um óculos escuro, mano. Porque é antes assim, dessa putaria de cá, não sei o que, o Clark já usava óculos escuro e tava numa boa. O óculos escuro do Clark ali é de praxe, deixa eu ver, garante. Mas a roupa dos caras é completamente diferente, mano. A roupa é diferente? A roupa de quem? Do Ralph e do Clark. Do Terry e do Clark. Ah, do Ralph, né? Do Ralph e do Clark. No jogo de guerra? No jogo de guerra. Porque se for no jogo do coisa, no jogo do The King, as roupas são idênticas pra mim. Sendo que esse aí ficou massa, que foi um momento loucura, né? Cada um falando uma coisa diferente. Acho mais do jogo de guerra, eles eram tudo iguais, os personagens. Eu sei, meu filho, mas pra mim. Eu sabia que um era azul e outro vermelho. Mas no The King, as roupas dele são iguais também, praticamente. É um coletezão. E. Ixi, Maria, quebrei a parada aqui. Já o trio da Athena, que é o Athena, o Kenzo e o Shin, eles eram do jogo Psycho Soldier, que era como se fosse um jogo de nave também, só que não era bem um jogo de nave, era a Athena que ficava andando na tela, aí era tipo, você já viu aquele cenário do Elevator Action? Direto. É pronto, era... Direto, era ela andando de lado, aí você tava pra cima e pra baixo, aí você subia um nível e descia. Aí ela tacava a espadava, jogava aquela bolinha que ela joga, aí aparecia os alienígenas na tela e você tinha que matar eles. É um roteiro fantástico, e onde é que entra o Shin, mano, nessa história? O pior é que é isso aí, eu acho que o Shin, ele foi feito pro The King, porque... Então o Shin é o cara que via, o Shin era o escritor, né, que elaborou o roteiro. Aí o cara era papudinho demais. Não sei que o primeiro controle você jogava com a Athena. No segundo você jogava com o Kenzo. Agora... Eu também já ia dizer que era uma diferença derrubada, né? Da Athena pro Shin, cara. Segundo controle ficava frustrado, mano. Frustrado, é? É doido, é o velho ali, é se garante, mano. Agora o velho, eu não sei onde é que ele tá encaixado nesse jogo aí, não. O velho ali joga o jogo, mano. É por isso que eu acho que ele foi criado pelo The King. Eu acho que deve ter sido porque não... Pra ficar caracterizado como sendo o trio chinês, né? Esses bichos aí. Pois é. O velho ali, o Shin ali, é a Kung Fu puro e dito ali. Escrito, desenhado, em desenho animado e para jogar. Sabe de onde foi que foi baseado o Shin, cara? O Bebo? Tem um filme do Jack Chan, o... o mestre invencível, que é o Drunken Master. Aí o mestre desse bicho, cara, é o Shin. Pronto, aí você pega o Shin e desenha ele, é o mestre do Jack Chan esse. E aí, mano, tu tirou meu comentário, mano. Na época, quando o The King surgiu, em 94, a galera não pensava em botar um protagonista, né, pro jogo. Uhum. SNK, não, cara, vamos criar uma historinha aqui pro jogo, só pra contextualizar e tal. Aí criaram o trio dos heróis, né, que era o Kyo, o Benimaru e o Goro. E despediram um maluco que disse que numa história não precisava ter protagonista, né, que isso aí é um absurdo, mano. Como é que tu vai ter uma história sem um protagonista e um vilão, mano? Não tem como. É o vilão, né, cara? Colocaram logo que é o Rugal, né? Puta merda, o Rugal é massa demais, mano. É da história do The King of Fighters 94, ela é um. É aquela história quebra-galho, né? É só um... O Rugal é um contrabandista de armas, né? Famoso. Aí ele resolve fazer um... Resolve sair dessa vida de contrabandista. E resolve fazer rinhas de galo, né? Com pessoas. Ele... Mas não é com panteras, não. É que esse bicho trabalhava. Já aquelas panteras ali também tem moral, hein? Ah, mas tu sabe o que é que... Tu sabe o que é que pegava o cara no primeiro momento, mano? Do The King 94. Era aquela parada da carta do Rugal, mano. Ah, é verdade, cara. Porque o Street Fighter sim, mano, que parecia uma rinha de galo, os caras viajavam só pra meter porrada e tal. No 94, quando o cara via a parada do convite, o cara se ligava logo que era uma parada mais séria, né? Mais organizada e tal. É, cara. Meu Deus. Agora o 94, cara, ele foi um sucesso porque o jogo ele trouxe várias coisas que não tinha, né, nos jogos de luta daquela época. Personagens homossexuais. É, bicho, tu nunca tinha visto uma parada dessa, né, antes no universo dos jogos, mano. É, o cara, eu acho que uma das coisas que mais atraíam jogadores era o fato de você jogar 3 contra 3, né? Eu me lembro, cara, que a primeira vez que eu fui fazer, não sei quem, cara, que tava comigo jogar no arcade, tinha um Street Fighter e tinha o The King. Aí o meu argumento pro cara poder jogar o The King é justamente esse, porque o Street Fighter é mal pai, tu só escolhe um, não tem nem diversão. O The King não, mas tu escolhe 3 de uma vez e tal, 3 personagens diferentes pra tu se divertir e tal. A verdade seja dita, no meu ponto de vista, é, The King foi o melhor jogo de peia que já criaram. Aí, mano. Eu sou fã dessa porra. Eu só não jogo mesmo asilado em locadora porque esse tempo aí já passou. Eu até que tenho um gosto pela coisa, mas não dá. Eita, agora uma dúvida violenta que eu tinha no The King of Fighters 94, que eu queria que tu e a Lilith me esclarecessem, que eu nunca entendi, é porque o trio dos lobos, o trio do Terry, Joe e Andy, eles eram da Itália. Eu sempre achei que esse trio aí do Terry, do... eles fossem dos Estados Unidos. Na minha cabeça também, sempre. Também é, cara, até pelas flores. Pelas flores? Como é? Vermelho, branco. Ah, pelas cores, né? Não? Vermelho, branco, passei da vermelho, branco e verde, passei da Itália. Sendo que verde não tem nenhum verde ali. O Terry pode ser americano. Tinha que ser Terry Andy Blanca, né? Pra ser da Itália. É, justamente, por aí. Mas é porque o Terry pode até ser meio americanizado, realmente. Meio? Mas o Joey, ele pode rebolar um tailandês nos peitos dele ali. O que me deixou chocado é porque o trio desses bichos é da Itália e não tem nenhum mafioso no trio. Véio. É mesmo, mano. Devia ter um jogador jogando uma pizza na cabeça da negada, né? Não, mas tem, cara. No Fatal Fury tem um velho lá que rebola umas pizzas, né? Não, Jubei. Jubei, é esse mesmo. Ah, não tem no trio do Terry, então não adianta. Era pra atar ele, né? É, pra tirar o Terry e botar ele. Tirar o Terry, ó. É, o Terry é o mais americanizado ali. O nome do trio é o trio do Terry, aí não tem o Terry. Não, aí é o trio do Jubei. É, aí. É, eu dei valor. Trio do Jubei. nome The King of Fighters, ele não surgiu no The King of Fighters. A primeira vez que apareceu esse nome, The King of Fighters, foi no Fatal Fury 1. Foi sim. Se tu pegar o Fatal Fury 1 e jogar, vai ver que o nome do torneio em que o Terry e o Angel Joey participam é o The King of Fighters. Se deram o trabalho de criar um torneio novo, né? Pegaram só o que já tava dando certo, aí é... Tu pega a galera que jogava o outro jogo e vai jogar um novo jogo, cara. É pra chamar atenção mesmo. Eu dou toda a minha fortuna como quem jogou The King, nem que seja pela primeira vez ou pela última, de primeiro momento, pensou, vixe, olha The King of Fighters, aquele torneio lá do Fatal Fury, bora jogar... Eu duvido que alguém tenha feito isso. Se fizer, pode me ligar que eu dou o dinheiro. Olha que vai aparecer. Se eu editar esse bloco aqui, eu boto teu telefone. Tô dinheiro. Mas não é questão assim de, ah, o torneio do Fatal Fury lá. É questão assim dos mínimos detalhes, sabe? Eles pegaram assim as coisas... É, com certeza, né? Detalhes pequenos ali e jogaram tudo num Você tá jogo. De parabéns pra sua observação, né? É tanto que o cenário da galera do... Eu não sei se é 95 ou se é 94. Aquele cenário do time do Clark, que é um avião pegando fogo. Se você pegar a abertura do jogo Hikari Warriors, é o avião caindo no começo do jogo. Eita, mas esses bichos se garantem demais, mano. A SNK, ela planejou lançar o The King of Fighters anualmente. Aí começou... E em 94, né? Que foi a era, como eu e o Neto pesquisamos, né? Lá atrás do começo do Azilla Cash. A gente foi fazer um piloto. Aí a gente descobriu que 94 foi o ano, cara. Inclusive, se muita gente pedir, igual o Theo tá pedindo agora, a gente faz um cast especial do ano de 94. Tem uma conspiração 94, né? O ano de 94, se você for parar pra pensar, meu amigo, tem muitas revelações aí. O Brasil ganhou, foi? O ano, cara. O Brasil ganhou. O Romário jogava na época. Oi. Surgiram vários jogos famosíssimos em 94. Vários inícios de franquias milionárias, né? E aí, cumprindo a promessa, né? Um ano depois a SNK vem com o The King 95. Agora eu não sei se vocês acompanharam na época, se vocês já jogavam The King of Fighters. Realmente tinha uma eleição pra ver quem era o rei dos lutadores, realmente. Na edição do The King of Fighters 94, quem ganhou, inclusive, foi o Terry. Olha aí, cara. Em popularidade, cara? Isso. O mais forte, né? O Terry ali. É porque no Japão sempre tem essas coisas, né? Personagem mais popular. Fizeram essa votação, se eu não me engano, até o 99. Olha aí. Eu vou adiantar logo pra vocês que o Terry ganhou até o 98. Vixe, Maria, cara. Acredito não, cara. Mas o pior é que o Terry joga o jogo mesmo, viu, mano? É por isso que ele tá no meu trio, mano. Pra mim era o pior, cara, que ganhava. Mas eu não aceito esse resultado aí, não. Tu teria votado em quem, então? Yori Agami. Yorizão é o que detona, macho. Não tem outro, não. Yori é o Benimaru, cara. Benimaru de Kaido também é um caba se garante, mas não... O 95 foi onde começou a saga do Orochi. A história, eles já deram um upzão federal, né? Porque agora passavam a ter coisas ocorrendo nos bastidores, né? Fora o próprio torneio. Os caras recebiam a carta, né? Só que como o Rugal tinha morrido em 94, os caras receberam uma carta de um cara misterioso chamado R, que tava patrocinando o torneio. Né? Puta que pariu, viu? Uma criatividade doida isso. Aí era o R lá, tá? Vamos lá pro torneio e tal, né? Aí o Kyo e o resto da galera foi também. E aí surgiu um personagem novo, né? O trio do Iori, né? Era o Iori, o Billy Kane e aquele Wade, né? O ninja lá. O Wade. Aí. Só os que nada fuma, né? E o Iori, ele... E o Iori, ele era o rival do Kyo, né, na história. Exatamente, ele era o antagonista do Kyo. É, as chamas dele eram roxas e tal. Só que no torneio, quando os caras foram vencer o Gal, e um outro personagem que apareceu foi o pai do Kyo, né, o Saiso. O Saisozão também jogava jogo. Aí... Não entrou um trio aí que jogava, era de esporte, um era futebol americano, outro era... Tá 94 também, tá 94 também esse... Quem aparece e diz que era o cara que tava patrocinando o torneio era o Rugal, né? Aí toca a música do Chapolin, né? Nessa hora na cabeça do cara. Ele só, era tu que era o R, né? Só que ele não veio como o Rugal, né? Ele veio como o Ômega Rugal. Esse é o que eu ia dizer, bicho. O Ômega Rugal não é qualquer um, não, ué. E que aí ele vem com aquele punch do mal ali, né? É, agora eu acho que o Rugal, ele tem aquela parada do olho vermelho a partir do 95, né, não? É, desde 95. Mas a história mesmo só foi contada do 96. O Saiso, né, ele diz que ele sente uma força gigantesca, né, no Rugal, depois que ele se tornou o Ômega Rugal, né, e ele diz que ele sente o mesmo poder vindo do Iori. Aí nessa hora o Iori tenta dar aquele punch do mal, só que ele tá com as pernas amarradas, né, que é da Zona Federal. Pior disso, cara, que o Iori tem um ataque, né, no The King 95, aí ele mete a chibata no Billy Kane e no Age, né? É depois dessa queda aí do punch, ele deve ter tentado dar o punch, aí caiu no chão. Negada, deu maior ele aí. Pois é, o Billy Kane e o Age começaram a maiar, ih, ao dois. E aí um ano depois a galera da SNK criou o 96, né? Que o 96 aí sim, que foi uma grande evolução, cara, no The King. Ele já veio aí totalmente diferente do que ele era no 95. Só, é, o 96, cara, ficou, na minha visão, ele, vamos dizer, esteticamente ficou muito bom. O movimento dos personagens ficou muito mais fluido assim e tal. E também o 96 foi mais foda porque é o que tinha mais personagens jogáveis e o dinheiro da ficha valia mais. É, você lutava contra todo mundo, né? Não era de um. E pra mim o 96 também foi o melhor porque botaram o Gizzy como personagem jogável. Vixe Maria, tinha o trio dos chefões, né? Pois é, mano. O torneio foi patrocinado por várias empresas, né? Na história. Um dos caras que patrocinava era o trio dos chefões, né? Também era só os mansos ali, o... Krauser, não era um imperador, né? Alemão, né? No 96 eles já mudaram vários trios, né? O Iori se juntou com as duas secretárias do Rugal e formou o trio Yagami. O Raiden saiu, entrou a Leona. A Leona, né? Tipo filha adotiva, não, do Raiden? Uma parada dessa? Pra mim ela é filha dele. Acho que é filha adotiva. Eu não tenho certeza, não. Tu sabe por que ela é filha adotiva? Porque a história dessa saga... do 96 é dentro do arco da saga Orochi. Uhum. E a parada do poder Orochi, né, meio que uma coisa de clã. Sim. É um poder que... Ah, é verdade. Advém dos clãs e tal. E se não, o Raiden também virava Raiden Demônio. Parada dessa. Os caras receberam, né, o convite pro torneio The King. Só que no meio desse torneio, o Iori e a Leona, eles começaram a ganhar uma força inacreditável, né? E esse torneio aí também teve um diferencial grande, porque foi como tu disse. No começo, os torneios eram tipo uma coisa meio underground, né? É. Os torneio era realizado em dirigível, em porta-aviões, né? É. E uma parada dessa, aí quando entrou as empresas patrocinando, a negada botou rede de TV, né, televisionando. É, cara. Torneio pro mundo todo, tipo uma Copa do Mundo, né? É, verdade. Inclusive, eu acho que nesse torneio o Gizzy entra por causa dessa parada, porque ele que desenvolveu o torneio e a negada não quis dar o dele, né, um eventozão. A Shizuru, no The King 96, ela tava organizando esse torneio pra poder, como é que se diz? É, encontrar o mensageiro do Orochi, que era o cara que tava por trás de tudo tentando quebrar o selo do Orochi, que na história do The King, o clã Kusanagi, há 1800 anos atrás, eles tinham selado, né, o poder do Orochi, ele e o clã... Mas explica aí quem é o Orochi, só pra ficar melhor do cara conceitualizar. Explica aí, Théo, quem é o Orochi? O Orochi, ele é um deus. Entendeu? Aí, ele foi... Na verdade, ele tá mais pra demônio do que pra deus, né? Aí ele foi... Começou a tocar o terror aqui na Terra. Mandando a maldição dele para a galera. Pera, ele amaldiçoava os caras, né? É, justamente. Aí ele amaldiçoou. Ele espalhou o sangue do Orochi, entendeu? Que é justamente do... AIDS. Pegou... Não, que negócio de AIDS. Ele pegou, justamente pegou o animal lá do... Qual o nome daquele baitola? Um gorila, velho. Não. Ele passou a merda dele pro Yori, pra Leona, e pro trio do Yashiro. Yashiro, a Cris e a Cher. Não, é não, tá tudo errado. Tá tudo errado. O Orochi, cara, ele... Falando um pouco de mitologia japonesa, né? O Orochi, ele é um monstro da mitologia japonesa que tem 8 cabeças e 8 caudas. Né? E pra tu ver como os caras não fizeram do nada, cara. Eu não vou contar a história aqui do completa, né? De como é a mitologia do Orochi. Que esse é o tu quer. Mas pra você derrotar o monstro Orochi, você tem que ter a espada Kusanagi. E aí, onde sacou aí, Théo? Sacou aí? Pior é que eu saquei, ó, velho. Olha aí. Esses bichos são um bando de filho de uma égua. Acabaram com tua visão de quem era o Orochi, né, velho? Puta merda. Mas o Orochi do The King, ele era um deus, né, que ele tentou dominar o mundo no passado. Né? Aqui o pessoal do clã Kusanagi tem a missão de, toda vida quando o Orochi aparece, eles têm que selar, né, o poder do Orochi. E cadê a espada nessa história? Cadê a espada? A espada é uma liberdade criativa. Só ficou o sobrenome, né, Beis? Kusanagi, cara. O Kyo é a espada. O Kyo é a espada? Que merda é essa? É, cara. Ele não é o do clã do Kusanagi. Sim, mas... Então ele tem que derrotar o Orochi. Não, ao meu ver, a espada da família dele... É uma espada pra derrotar o Orochi. É, lógico. Se você falou em espada, tem que ter espada. Não pode ser um homem espada, que diabo é isso? São vários clãs, né, na história do The King. Tem um clã Yagami, tem um clã Kusanagi e tem um clã Yata, que é de onde surgiu a Chizuru. E até então todo mundo pensava que ela era só uma apresentadora estilo Roberto Justus, né? É verdade. Agora tu vê, mano, 96 a Chizuru é apelona demais, viu? O punch dela ali. Aquele punch é nojento, viu, velho? Agora o que dá raiva no 96 é o trás frente C da Leona, viu, mano? É verdade, viu, cara? Puta merda, nesse aí, o 96 é o jogo dos traz-frente, mano. Porque o traz-frente C da Leona e o traz-frente D do Kim, mano, dá pro cara finalizar só nessa. O do Kim também é comédia, viu? A Chizuru chamou o pessoal do The King, né? Porque ela sabia que o Kusanagi ia aceitar, né? O torneio. E ela já tava pressentindo que o mensageiro do Orochi, que era o cara que tava tentando quebrar o selo, ia aparecer. É porque também é uma coincidência muito grande, né? Ela tem, vamos dizer, os dois clãs que deveriam guardar o selo dentro do mesmo torneio, né? O mensageiro, cara, ele se apresentou como Guenitz no final. Ixi, eu pensei que era o Shang, ó. Shang, é? O Shang é uma bosta muito grande. Aí o Guenitz, cara, na minha opinião, o melhor chefe do The King é ele. O Guenitz é apelão porque esse bicho é estiloso demais, mano. É, o bicho eu concordo, o bicho se garante. Eu torço pro Guenitz duas vezes. Primeiro porque o cabo é estiloso, como diz o Neto aí. E segundo, por causa que ele realmente é o mais difícil. É, mas tu sabia que o Guenitz lê a Bíblia? É verdade. Guenitz conta que foi ele que roubou o olho do Rugal, que arrancou o olho, né, pra mostrar esse o poder dele. Um cordão, né, lá e tal. Pra mostrar o poder dele, né, lá pro Rugal, que era o mensageiro do Orochi e tal. É porque o Rugal, ele vacilou porque ele quis mexer com forças desconhecidas, né? É verdade. Bicho quis ser o portador do Orochi e tal, o garotão. Aí ele não tava conseguindo dominar o poder direito do Orochi, aí foi o cara lá e arrancou logo o olho desse bicho pra mostrar quem é que manda, né, e tal. No 97, o torneio já era um evento mundial, né? Inclusive, a voadora de C&D com barra estourada que tirava meio life. O Melu frente C com... O Benimaru também tirava meio life, viu? A versão mais apelona de longe do Benimaru foi a do 97, mano. Foi mesmo. Benimaru tocava terror, viu? Pariu, mano. Personagem totalmente desequilibrado naquele jogo ali, mano. É, bicho, era apelão, cara, o Benimaru. Puta que pariu, o Benimaru é... O cara fazia só... Dava um pulinho pra baixo D, aí saía naquela... giratóriazinha ali, aí quando chegava no chão, olhou pra trás. Sim. B ou é D, sei lá. Aí ele fala on the Harademua. Como é, velho? Olha aí. Aí o The King 97, ele trouxe também a nova barra, né? Que era a barra Advanced. Tinha a Advanced e a Extra, né? A Extra que era a mesma barra lá do 96. A tradicional, né? O cara carregava, né? E tal. É, mas a inovadora foi essa aí. E a barrinha Advanced, ela tinha aquela parada das carinhas, né? No 97. Puta que pariu, mas isso eu não me lembrava não, mano. Caralho, uma carinha, bicho. O personagem tinha afinidade com o outro, né? E passava a barra. Puta merda, do lembrava disso não, mano. Também não, ó. Lembrava não, do bem. 97, né, cara? É que é o desfecho da história do Orochi, né? Puta merda. E o 97 também, como é que se diz? Lança agora uma porrada de novos personagens, né? Eu acho que esse daí foi o que lançou mais, né? E lançaram o Shingo, né, cara? Puta merda, pra mim o Shingo é o mais massa, cara, da série. O fã lá do Kyoda. Sei que mais uma vez no final do 96 o Yori mete a porrada ali na Matura e na Vice. E aí no 97 ele aparece sozinho, né, no torneio. Porque ninguém mais tinha coragem, mano, de entrar no trio dele, né? O Shingo aparece só no 97 porque ele era muito foda, mano. Aí esse bicho não queria se misturar e tal. No final do 96 e no começo do 97, os poderes da Leona e do Yori é revelado que eles têm o sangue do Orochi, né? E apareceu o trio lá do Yashiro. Sim. E esses três caras, na história, eles dizem que eles eram vamos dizer assim, os porta-vozes do Orochi na Terra. Ah, mas é claro, mano, toda divindade zona mega foda, mas ela tem que ter arautos, mano. É. Porque ela não pode sair por aí divulgando a mensagem dela, não, mano. Ela tem que ter os caras que preparam o terreno e tal. E quando tá tudo organizado, ela aparece. Agora foi uma loucura que parece que vários personagens do The King foi revelado que parece que tinham o sangue do Orochi. Não, mas isso aí é igual a estratégia de novela, mano. Os produtores, quando vão fazer o jogo, diz que todo mundo tem o sangue do Orochi pra poder não vazar, mano. Porque o cara fica naquela tensão, né? Vixe, mano, quem será que tem o sangue do Orochi e tal? Aí parece que os caras disseram que até o... suspeitava que até o Yamazaki, cara, do trio da Blue Mary, tinha o sangue do Orochi. Agora tu sabe que eu li em algum lugar que parece que isso aí tem umas... Aliás, eu realmente li que ele tem o sangue do Orochi. Só que, diferentemente dos outros portadores, o Yamazaki, ele consegue controlar o poder do Orochi por causa da insanidade dele. Uma parada dessa. Que bicho é meio doido, né? É outro cara que eu torço pra ele também, bicho. Ele é perturbado. O Yori e a Leona, eles despertam o sangue do Orochi, né? Finalmente. E aí vem a putaria desses bichos cuspir sangue, né? Um chafariz de sangue no meio do jogo. Que puta merda, cara. Esses dois bichos são apelão demais, viu? E tu sabe que o trio do Theo no 97 era Yori demônio, Leona demônio e Yashiro demônio, né? Não, esse aí era o trio do Oião, mano. Esse trio aí era do Oião. o time do Orochi reaparece, né, e despertam sangue também, né? Só que eles dizem que um dos três é descendente do Orochi, direto. Direto quer dizer que quase não é torto, né, é direto. É, mas eu... Soltando piadas trapalhões no programa todo. Ei, mas eu digo que é o que mais se parece com ele. Quem? É nada, é mesmo, é. É, gostou aí. Quem é que se parece mais com ele? A Sherm. Ô, como é? O bicho tá inspirado, né, até hoje. Não, macho, é o Cris. A Cris, ou o Cris. Ei, macho, agora falando, quem é Cris aí, macho? É O é A? É o Cris, é um homem. Mas tu vai ver como nos comentários vai aparecer altos comentando isso aí. Que muitos achavam que era a Cris ou o Cris. Muitos achavam que era a Benimaru. Não. Não! Mas no caso do Benimaru é O A Benimaru. E aí, o cara não, cheio de piadas trapalhões, velho. É, tá, não dá não, mano. Toma um copo d'água aí, porque desse jeito aí tá difícil. E aí quem aparece finalmente como Orochi é o Chris, né, cara? Que é ele é que tem o sangue do Orochi. E ele é o menos cotado, mano, porque quando o cara vê que alguém do grupo New Faces disse que era descendente do Orochi, o cara logo olha logo pro Yashiro, né? O Yashiro é todo fodão e tal. O cara olha o mais alto, né? Vixe, só pode ser esse cara aí, né? O cara fazia flexão de cabeça pra baixo com uma mão, mano. O que é que o cara queria mais, mano? De que daqui a 2 anos eu tô nesse nível do Yashiro aí. Agora eu digo que desde que lançaram o KOF 97, que o Yashiro faz flexão de uma mão de cabeça pra baixo, que o Theo disse isso aí. Você calcule quantos anos fazem isso. E aí começa a batalha, né, do Iori Kyo contra o Orochi. O Kyo tá brigando lá com o Orochi, tá, mó mão de pé. Aí o Iori fica só assim meio distante, né. É, mano, se esses dois se matarem aí vai ser a jogada e tal. É verdade. Aí quando ele vê que o Orochi tá tendendo um pouquinho pra ganhar do Kyo, ele, eita porra, mas se o Orochi ganhar nessa daí eu me fodo, não sei o quê. Aí não, me meter aqui no meio da pei e tal, eles dois lutam junto, né, não, pra tentar derrotar o Orochi e tal. É verdade, tem essa parada do Yori pula no meio da luta. Na verdade eu sei dessa história todinha, mas não vou contar não. O Yori ele segura o Orochi, mano. Segura o Orochi ali na porrada mesmo. E aí o Kyo, né, malaca, só chega lá e dá o golpe final, né? É porque essa é a grande desvantagem do Yori, mano. Esse bicho é muito violento, mas quem domina ali as chamas mortais é o Kyo, mano. Por isso que esse bicho que tinha a capacidade de encerrar a parada. E ele era o Kusanagi, né, e não tinha nem... Tinha errado, né, se pegasse. Aí sobe os créditos, né? Aí começa a música do The King 97. E eu dou uma risada. Aí SNK lança o The King of Fighters 98, que de longe esse pra mim é o melhor pra tirar versos. Ah, isso aí. Esse aí é o definitivo, né, cara? E é uma edição especial, né? Não é, não tem história, não tem arco, não tem nada. É porque é uma coisa que eu descobri esse ano, até então não sabia, que a estrutura dos KOFs é essa, né? É tipo um torneio porradaria, aí entra um arco em 3 edições, né? Aí lançam a edição especial, né? É, comemorativa é esse arco que se passou, que é só de porradaria, que é o caso do 98, né? Ele faz uma coletânea de todos os personagens que passaram aí pelo a saga Orochi, né? Os mais relevantes. Sim. E não existe história, é só porradaria. Daí o jogo ter ficado tão bom, né? Agora os 98, um triozão doideiro ali, é o trio dos mestres, viu, mano? O Takuma, o Raiden e o Sais. Esse trio aí, ele entra pela frente no ônibus, né? Que é só os caras de idade e tal. Aí a história, eles colocaram só uma história pequena, né? Só pra contextualizar também, não ficar aquela coisa vaga de acabou o jogo e pronto. É a mesma história do 94, né? Só que o chefão é o Omega Rugal, de novo. Inclusive num cenáriozão irado ali com a Pantera. 98, cara, foi... Pra quem gosta de jogo de luta do The King, foi a versão perfeita, né? O melhor. Trios massas, cenários legais. Esse aí é o que eu mais joguei, cara. O Rugal, pra mim, é o chefão mais foda que tem. O Rugal é o chefão clássico ali do The King. Aquele Belua pra trás C dele ali, que é... Que ele dá tipo um dashzão. Ah, mas esse Omega Rugal aí, mano, é igual a frase do clássico Marquinhos, mano. O cara jogar contra um Omega Rugal, mano, é melhor o cara soltar o controle, mano. Porque esse bicho é ilógico demais, mano. Soltar o controle é o novo. E eu conheço um cara, não vou citar porque ele já foi citado várias vezes aqui nesse cast, aí vai ficar putaria. Mas tem um cara aí que já foi citado várias vezes... Que além desse bicho jogar só com o Mega Rugal, ele ainda fazia aquela parada do especial ficar num botão. E ele ficava turbinando o botão do Melô pra trás C, aí ficava direto, esse bicho pra um lado e pro outro, Rugal, o cara nem se mexia. Pior que era foda, cara, esse golpe aí. Nesse 98 aí também o Yashiro ficou monstruoso, né? Não, o Yashiro é já... outro malandrozão que... Yashiro apela. O bicho joga bonito, hein? Bicho... Os ataques dele são estilosos. Agora outra coisa legal que eu achei que o 98 lançou, como eles fizeram uma coletânea de todo um arco do The King, todos os personagens do 98... ficaram com a sua versão melhor. Por isso, na minha visão, no 98, todo personagem, qualquer que seja, dá pra você jogar bem. Fica aquele personagem equilibrado, é diferente do 97, que o cara com o Yashiro Demônio e Benimaru, o cara fazia um estrago. A sequência do Benimaru ali era o especial dele, aliás, do 97. É doido, era bem live, cara. O Benimaru é um ladrão, mano. Eu acho que ele era um dos que o cara preferia, né? Jogar quando o cara começava a jogar o The King. O Benimaru era fácil de jogar, o personagem era forte. Ou ele era foda, cara, porque ele era rápido e ele tinha ataque de perto e de longe. Ou seja, você podia vencer o oponente, qualquer oponente que venha enfrentar, entendeu? Ele era foda porque ele usava Baby Luke, né, também. Sei, pra época era doideiro. Agora no 98, na opinião de vocês, quem é que seria eleito o rei dos lutadores? 98? Porque o 98 simboliza a saga Orochi, né? Então, dentro desse arco, quem vocês dariam o título do King of Fighters? Caralho, pior que tem muito personagem, cara. Não. É, o problema é esse, tem muito, mas o que é o Iori acabou, pronto. Cara, eu acho que é o Iori também, porra. Ele é muito forte, cara. Ah, mas eu vou no Iori também, Eu vou no Xingo, porque o Xingo é mais massa, mano. Tu é doido, né? Xingo é uma falsificação mal feita, mano. Tá lá. Tu vai ver, mano, no The King 15, mano, vão revelar que o Xingo também tem algum superpoder, esse bicho vai virar chefão, mano. Ximaria. Pode anotar aí. Chegou então o The King of Fighters 99, né? Que aí inicia um outro arco, né? O Mopaia do The King. Não, eu acho esse arco massa, mano. Porque ele introduz a parada de androides, cara, no universo do The King, mano. O 99, ele foi massa, cara. Mas os outros foram meio decadentes, sei lá o que foi. Aconteceu mais. Tu já ouviu um boato que o Shang é um androide? O Shang é um androide. Nunca ouviu, não? Tu esse boato aí? Né? E tem esse boato? Eu ouvi, bicho. Só na cabeça do Ned. É isso. É, o bicho é suspeito, mano. Iniciar a saga Nest, o protagonista, que era o Kyo, deu lugar e surgiu então o K. E o Kyo, como personagem, ele teve uma evolução, né, no design dele. Que pra quem acompanhava a história, teve duas mudanças, aliás, três mudanças grandes, né, no design do Kyo. Primeiro, que ele saiu do colégio, né, parou de usar aquela roupa de colegial. A segunda é porque ele parou de usar as luvas. Porque as luvas, se segundo conta a história, foram projetadas para ajudar esse bicho a dominar as chamas Kusanagi. Sem as luvas, entendia-se que ele já tinha domínio sobre as chamas, né? Mas ele tirou as luvas 99. Tirou, mano. Ele usa só aquela luvinha de motoqueiro preta. Ah, sim. A roupa dele não é aquela jaqueta preta, não é não? É branca com preta. A terceira, que eu não sei em que momento da história ocorre, mas vocês se ligam que ele usa aquela faixa na cabeça por causa de um ferimento que o Iori fez nele. Vixe Maria. Ele usa aquela faixa ali devido a um ferimento que o Iori fez na testa. Quem já jogou o The King of Fighters Kyo, aparece essa cena aí no começo. Ele, tipo, lutando com o Yoro, uma parada dessa, ele leva um ferimento lá. Ele usa aquela faixa na cabeça pra esconder a cicatriz, o ferimento, e a partir do 99 já tá curada. A cicatriz curou. Porque afinal o Yoro tinha as unhas bem amoladinhas na TV. Que, afinal, naquele ano o esquema de plástica já tava bem desenvolvido, né? Inventaram a jogada genial de colocar strikes. Strike, cara. O boneco aparecia de uma vez na tela, né? Durante muitos anos, o Theo foi meio strike. Eu sei que essa parada do 99, a história dele é tipo a história dos clones, né? Que o Kyo desaparece depois do 97. Aí um cabra lá encontra o Kyo, aí desacorda ele, aí leva ele pra um laboratório e faz vários clones do Kyo, né? É uma história mais científica, né? Em vez de ter o misticismo da saga Orochi, vira uma coisa mais ficcional, que os caras querem replicar o poder da chamas Kusanagi, né? É. Através da ciência e com uma organização secreta, mafiosa, em escala mundial, né? Eu acho essa história aí muito mó paia. Não, mas tem androides, mas vai chegar a parte dos androides ainda. É que android ali é só aquele bosta daquele Maxima, né não? É, talvez, né? Que o Neto tá dizendo que o Shang é um androide, né? Também. Eu também ouvi falar que o cara é um androide. Tenho certeza não, mas tem um boato aí. E desde quando doido tem vez? Nesse torneio, The King 99, aparecem vários Kyos, né? No meio da luta. Mas no torneio mesmo só entra dois. Aí, vixi, diabo é isso aí, mano. Dois Kyos, mano. Os caras ficam tudo assim. É o Crisard, ele disse que o Kai é um clone dele, né? Aí ele disse que fez esse torneio, The King 99, só pra poder pegar o DNA dos lutadores, né? E clonar. Mas o Maxima é clone de quem, mano? O Max não é clone de ninguém, não. Ele é um robô. Esse bicho aí foi um tributo ao Schwarzenegger, né? No tempo que o Crisard tava tentando acertar a fórmula, né? E tal, mas não. Vou criar logo aqui um androidezão grandão e tal. Porque se ele der certo, o pequenininho vai dar, mano. O pequenininho. E nessa linha de raciocínio também pode ser provado que o Shang é um androide, né? Eles foram construindo em escala maior e diminuindo até o tamanho da cula ali. Pois é. Aí no The King 2000 é que eles reforçam, né? No The King 2000, essa parada do Strike, né? Você tinha duas opções, né? Quando ia escolher o Strike. Mas o 2000, cara, quando saiu dos The Kings que eu tinha jogado até então, achei o mais fantástico, cara. Uxi. Pra mim o 2000 tava muito bom e tudo. Agora a única coisa que cagou o pau no 2000, que derrubou a franquia, foi que descobriram a putaria de sequência infinita. Sequência infinita com o Joey, puta merda. Pois é, sequência infinita é um saco. Já levou muito, hein, bichão, tu? Não, até que não, mas eu doido aqui sabia a sequência infinita do Yori. Mas a parte mais massa do 2000 foi que eles colocaram a Kula, mano. É, verdade, tem a personagem nova aí. Sei que na história a galera manda, a galera da Nestes, né, manda a Kula pra enfrentar o K, pra poder, tipo, ter essa rivalidade, né, do fogo contra o gelo. Kula é denominada a anti-K, né? É. Ela é inimiga natural do K. Aí, quando o K chega lá no final do torneio, ele encontra o Zero, que é o, vamos dizer, um chefão, entre aspas, da Nestes. É, o Chrysalid já tinha sido um, só que a jogada do Zero é que, em vez de dominar as chamas Kusanagi, né, ele já tinha visto que dava merda essa parada. Esse bicho decide criar um raio pra destruir o mundo, né? Se eu fosse o autor do James Bond, eu tinha processado esse malandro aí. Porque eu queria deixar registrado que no The King 2000, o Zero tem um canhão no espaço que, em teoria, destruiria uma cidade, né? É. Sendo que o Takuma para esse raio aí com uma bola gigante, mano. Tem um raiozão, eu tá com o olho assim pra cima, dá só o tempo dele concentrar a magia. Bicho salva a cidade, mano. É, bicho. Ninguém constrói nem uma estátua pro cara, mano. O cara salvou a porra da cidade. Se fosse o Benny Maru, no mínimo teriam feito uma música tema, né, pra esse malandro. É só porque o Takuma é mexicano, uma negada desvaloriza o cara, mano. É. Desde quando ele é mexicano? É, ele é, desde mexicano. Desde que nasceu, né, mano? O cara, quando nasce, adquire uma nacionalidade. Ah, é bem mexicano, Takuma. É. Nada a ver, mano. O nome não tem nada a ver também. Takuma. É não tem nada a ver, mano. Bicho é do Japão, é do Japão. Você sabe como é o nome do filho do Jim, mano? É do Japão, mas essa porra, mano. Você sabe como é o nome do filho do Jim? Eu sei. E o filho do Jim é cearense? E não tem o nome japonês? É mesmo. E aí, como é que fica? Se o pai do Takuma fosse o Otaku. Tem um morando bem aqui que é. Morando bem aqui que é Michael Jackson, mas. Michael Jackson. Mas de qualquer forma ele não faz karatê e nem tem um nome japonês. O que tem a ver Michael Jackson com karatê? Nessa tua lógica de raciocínio, tá, como faz o Moonwalk e tá beleza também pra ele. Não, tá doido, o Takuma ali é japonês, o caba faz karatê, e o nome é Takuma não sei o que, mano, nome totalmente japonês, sobrenome também, né, pra lá. É cara racista, mano, porra. Ah, mas nessa tua lógica, mano, todo chinês que trabalha numa indústria é escravo. O que, é que tem a ver com escravidão? Aí o The King 2001, né, cara, chega cagando tudo, né? Cagando tudo, né? Eu sei que entrou outra empresa aí, uma tal de Eolite, uma parada dessa. Porque o The King, cara, a partir do 99, ele foi uma decadência absurda. A SNK começou a perder lucros, começou a cair as ações da SNK. E em 2001, cara, foi tão absurdo do jeito que a SNK fechou as portas, bicho. É, mas porque nem um jogo é pra sempre, né, mano? O Eikichi Kawasaki, o cara que tinha criado vários jogos, inclusive o The King, quando ele viu essa parada aí, bicho, mano. Esse barco aí vai afundar, né? Eu vou pra Nintendo, né? Esse bicho pensando assim. Eu sei que esse bicho saiu da empresa e criou a Playmore, que fazia basicamente as mesmas coisas que a SNK fazia no começo, né? Aí entrou essa tal de Eolite, aí desenvolveu o The King of Fighters 2001 todo nas coxas, né? Com a SNK. E ficou triste, viu, mano? O The King 2001. Aí o que foi que o Eikichi fez depois disso? Comprou por um dólar. Ele viu que o The King tava mó paia, né? A criação dele, o cara tem amor, né? Aquela saga que ele criou. Então, tu tem amor pelas tuas criações? Meu Deus. Aí foi que tu falou rindo, mano. Tu é uma marmota muito grande, mano. É, mas a Lia tem amor pelas criações dela, tem não, Lia? Eu tenho. Eu sei que o Eikichi, ele vendo que a criação dele tava indo pro fundo do poço, né, cara? O que foi que ele fez? Ele comprou a SNK pra ele. Aí o que foi que ele fez? Ele, fizeram uma merda aqui no 2001 e tal. A gente não vai nem contar a história, né? Porque é mó paia mesmo. Ele mandou fuzilar, né? O cara que fez essa merda aí. O Eikichi pegou, lançou a SNK Playmore, que tá até hoje, né? No Japão. Aí os caras criaram o The King 2002. Aí o que foi que o Eikichi falou? Começaram a merda no 99. Então bora voltar aqui à base de jogabilidade do 98. Aí os caras trouxeram no 2002 a mesma jogabilidade do 98. Mas tu sabe o que é pai no 2002? É. O Takuma não tem magia, mano. Aí no 2002, cara, o 2002 aí foi um sucesso, cara. Muita gente gosta do 2002. É porque é um lance polêmico, mano. Porque os The Kings que a negada mais gosta é justamente esse que não tem história de nada, é só porradaria, né? A negada se concentra na porradaria. Mais uma vez, o 2002 ele não tem história, né? E é só igual ao 98, só uma edição especial. É que o pessoal quer, né? Os gamers querem ver só a violência, os empresários o dinheiro. Tá tudo certo, né? O Theo quer ver lutadores seminuas, né? Que isso aí também o 2002 propõe. E quem é que tá seminua lá? Em 2003 ele inicia o novo arco, que é o arco do Ash, né? Aí esse daí é que, pronto, lascou de vez, porque mudaram a jogabilidade toda, mudaram tudo, cara. Aí fizeram aquela parada no 2003 de trocar um personagem no meio da luta. E essa, pra mim, essa daí não pega não no The King, viu? Tem que ser um de cada vez. No... É interessante por causa que há aquela sacada ali de o cara emendar os especiais e tal, né? Mas ao mesmo tempo é mó pai. Ah, mas The King, cara, eu acho que isso aí, você elevou foi o nível de complexibilidade das sequências. Porque a maneira que permitiu você fazer sequências monstruosas era meio estressante você ter que se coordenar e tal, o negócio do tempo. É, cara, é meio esquisito ali. Eu sei que o principal, o Ash agora, né, cara, que é um ladrão de habilidades, né, ele tá tentando roubar as habilidades do Kyo e do Yori, né, e da Chizuru também. Aí é outro posto. É, esse bicho é, sei lá, mano. O que é que tu acha do penteado do Ash, Théo? Essa aqui é a merda mesmo. E o que é que tu acha de homens que usam gigolé no cabelo? Olha o jeito dele aqui, mano. É isso aqui, mano. O bicho parece. O cara parece que tá assado, mano. Aí. Todo torto aqui. Ele ainda usa calça de boca de sino, né? Tem que eliminar ele da vida eterna, por causa que não dá, não. Tu mandaria o cara pro inferno só por causa do cabelo do cara, mano. E tu acha pouco? Cabelo ainda, essa roupa aqui. Eu sei que aparece outro deus, né, lá no meio, tal de Mukai. Aí ele diz que tem os quatro caras que é do clã dele e tal, não sei o quê. Sei que esse bicho aí é muito louco, ele parece o Blanca. O mais impactante de tudo, cara, no The King 11, continua nessa saga do Ash. Aí no final da história, cara, ele consegue roubar os poderes da Chizuru, aumenta mais a força dele, né? Aí vem o grande impacto que eu tive quando eu fui jogar o 13, que no final da história, o Ash consegue roubar as chamas do Yori. Ah, tá merda, mano. Puta que pariu, mesmo, não acredito não. Aí no The King 12, o Yori aparece sem as chamas dele, sem nada, sem os poderes. É no 12 que o Ash rouba e no 13 que ele aparece sem as chamas, né? Não, não é no 11 que ele rouba. E o 12? O 12, cara, eles tentaram fazer outra edição especial. No The King 12, não tem história, não tem nada. Não tem, nem chefão tem, cara. É aquele que o Ralph parece o Hulk, né? É, esse mesmo. Tu sabe o que é o pé desse aí, velho? Porque os personagens é tudo desproporcional, né? A Athena tem a cabeçona. É, e a jogabilidade é totalmente mal acabada. O jogo é horrível, cara. O jogo online não... Não presta, é muito ruim, cara, o 12. Ele, tá certo, o Wakit, tá certo. O The King 12 foi uma merda, mas vou tentar fazer só mais um aqui pra ver como é que sai. Mas o Wakit deve ser careca, esse bicho é guerreiro, viu, mano? Porque o cara tá segurando mesmo. Eu gosto muito do KOF e tudo, e graças a esse bicho, né? Porque o KOF em si... Aí no 13 os caras tentaram aperfeiçoar, né, as partes que foram criticadas lá no The King 12. O Ralph menor, né? Agora. eles... Mas por que o Ralph fica paia, mano? É que o Ralph tá gigante, cara, bombado. Ah, tu imagina, mancho, o bíceps do Ralph, mano, do tamanho do pneu de um trator, mano. Aí, É, no 13 ele finaliza a saga do Ash, totalmente sem noção nenhuma, mas finaliza, né? Aí acabou o The King, foi acabou, é o último, né? Acabou o The King no 13, mas aí não sei se vão lançar um 14, sei lá. Mas sabe qual é o problema de tudo, mano? O erro começou no 99, mano. É. No 99 o protagonista era pra ter sido o Shingo, mano. Porque os caras tinham tudo, mano. O sucesso monstruoso do Kyo. Nada melhor do que o cara botar o Shingo pra assumir a franquia, né? O primeiro The King que eu joguei foi o 97. O primeiro que eu joguei foi o 94, porque eu comecei a jogar com 5 anos de idade. No 97, cara, eu formei o meu trio no 97, que é o Iori, o Terra e o Rio. Eu fui quase na pela, né? Quase na pela o bichinho. Tu quer, meu? Personagem normal. Tão inocente. É o trio do jogo sujo, né, esse bichinho? Iori, Terra e Rio. É o trio que propicia o cara ficar magia lenta, magia rápida e direto, né? Cara, isso aí é uma técnica, cara. Que é a técnica do. É a técnica do Evangelho, é louco, né? Só no próprio si, cara... porque o Rio, em outros momentos, ele não tem magia, né? Tem, mas ele não tem. Não tem magia de longe, só a de pé. Cara, eu não chamo isso nem de magia, pô. Isso é energia, não? Os caras estão lançando a energia do corpo deles. É um negócio meio assim, Dragon Ball, um negócio. Não, mas tu chama os golpes do The King de energia? Eu não chamo de magia, não, pô. Eles não são magos pra fazer isso. Isso não é... Mas isso aí foi um tempo pré-Harry Potter ali. Que tudo que era golpe fantástico, o cara chamava de magia. Você... Lá no Street Fighter, o cara vai lançar magia também. Tá Hayuken, um Hayuken. Hayuken? Hadouken. O pessoal chamava de Hayuken aqui, mano. Eu também sou do tempo do Hayuken, eu apoio o Theo aí. Não, mas eu sempre chamei de magia também, todos. Eu também, pra mim era magia. Pra mim a Azia era magia, papocar a barra, especial. Yori demônio. Ficar na alma, né? Que o cara ficava com bem pouquinho life. Aí tinha a estratégia Manel, né? Que era aquela que o cara dava uma voadora com CD e ficava fugindo a luta todinha. Eu sei que a malandragem aí do Ribeiro, cara, é o Evangeluco, por vezes é chamado de Homem-Aranha, né? Não sei porquê. Agora o Evangeluco, esse bicho tinha uma parada também, que o cara tinha que dar personagens de bônus, né, pra esse malandro. É. O cara aqui jogando, ele, meu, vou botar um verso aqui contigo, mas tu vai ter que me dar um personagem aí de vantagem. Não, e ele que escolhia, né? Eu chegava com o Terra, o Yori e o Rio. Não, tu vai ter que me dar teu Rio. O cara tinha que deixar derrotar, né, o Rio. A técnica do Evangeluco aí. Ele tinha essa parada da ombrada, né? Quando ele tava perdendo, ele dava uma ombrada e o cara caía de lado. E tinha essa parada de magia lenta, magia rápida. Magia lenta, magia rápida. Aí o cara pulava, era um punch. Esse cara esquivava rasteirazinho. Mas tu sabe que... Beleza, naquela época o The King era um jogo de sequência e tal. E o cara julgava pra caramba o Evangelou. Mas tu sabe que assistindo um campeonato de Street Fighter 4, campeonato mundial, os caras usam tudo a estratégia do Evangelouco, mano. Ele era um competidor mundial, ninguém sabia, né? Pois é, cara, o pessoal tudo desvalorizando esse bicho e tal. E se tu pegar os torneios de Street Fighter 4, é tudo assim. Um maluco com o Ryu dando Hadouken direto. E um cara com o Dalsin tentando passar, pulando e dando a rasteira e tal. Mas agora tem um torneio do Street, que é o Daigo. Sei que ele tá com quem, o cara tá com a Chun-Li, ele na alma. Mas esse é um videozão mentiroso e antiquíssimo, que esse bicho dá uns 7 break com a Chun-Li em seguida. É. Puta que pariu, esse aí... Antigo, viu esse bicho? Aí tinha também, bicho, outra técnica roubada ali, era a técnica do Oião, né? Esse bicho botava os personagens mais apelões, né? Ficava só... Não, e a estratégia dele era no 90 e... 7, ele usava a Leona Demônio, né? Aí ia pra cima, voadora rasteira, voadora rasteira, voadora rasteira. Se o cara tentar se mexer, aí voadora com CD, voadora rasteira, voadora... Ficava assim até... Quer derrotar um cara, pô? Tu dá rasteira, pula por cima dele enquanto ele ainda tá deitado, dá uma rasteira por trás, pula por cima dele, dá uma outra rasteira por trás. Fica assim, a pessoa não consegue se levantar nunca, pô. Porque ele vai estar sempre de costas e não vai conseguir se defender. Foi assim que ali ganhou o torneio de 2000 e quanto, hein? Era assim que eu derrotava quando eu tava nervosa, pô. Sabe que é uma parada engraçada, mano, o The King? É. O Marcin, cara, tinha uma locadora aqui perto. Aí... tinha o 96 lá, né? Aí o Marcin tava passando assim, aí deu uma porrada no arcade, né? Caiu um crédito. Aí o Marcin descobriu essa parada, que se o cara bater na lateral da arcade, aí cai um crédito, né? Cai um crédito nessa máquina. Eu sei que era direto. Quando ele chegava assim, ele olhava pra um lado e pro outro. Aí, cadê o dono? Tá aí? Aí, tá não. Aí os caras tudo balançando a máquina. É, começou com uma batida, os caras já estavam pendurando, né, lá. Outra parada também, enxame, aqui nessa mesma locadora. A galera descobriu aquela parada de bater foto com o Yashiro. No 98. Eu sei que teve uma putaria aí, mano, no tempo do 98, Marquinhos, mano, que era viciado nessa porra, mano, negócio de bater foto, mano. E aí a galera tá se perguntando como é que bate foto no The King, né? É, mano, mas do 98 já dava pra bater foto? E tudinho, eu acho que dava pra bater. Aliás, do 97 não, pra frente. Tudinho não dá, não. Ah, sim. Do 97 pra frente eu digo que dá pra bater foto. Aí essa parada de bater foto era. Não, pera aí. Eli, o que é que tá passando na tua cabeça achando que é a bater foto no The King? Não sei, cara. Eu nunca vi isso também. Nunca viu, não? Como é que bate foto? Não sei, cara. O cara fazer um poder assim de frente, que parece que ele tá tirando as fotos. Putaria. Realmente ali tá relacionando a putaria mesmo. Então. É assim. Tem aquele golpe do Yashiro no 98, o Melô pra frente C, que ele pega o cara e passa por cima e joga o cara pra cima. Tu faz isso quando o personagem estiver perto de morrer. Tu dá esse golpe. A gente sabe que quando ele bater no chão, ele vai morrer, né? Porque assim, quando ele bater no chão, tu faz o especial do Yashiro. Aí a tela fica tipo câmera lenta. Aí dá tipo flashzinho assim do especial. Ah, não, dá tipo flash do Pokémon que deixa o cara com epilepsia, né? Aí eu sei que nessa locadora o cara tinha essa parada de bater foto, né? Que a galera descobriu e fazia direto na máquina. Aí o dono da locadora disse: ei, mano, não faz essa parada de bater foto não, que vai queimar o arcade. Já vem. Ei, Théo, mas tu conheceu o Rugal Thiago, tu? Thiago Rugal, aliás, né? Ixi, o Thiago Rugalzão ali era do mal. Eu conheço, moreno, magrinho, né? Mas por que, Rugal? Ei, mas tu sabe por que foi que o Thiago Rugal foi expulso do colégio? Beleza, aí tava o Thiago Rugal lá no colégio, ó. Aí era aniversário da professora, mano. Os caras tudo, não sei o que, massa, dá um presente aqui pra professora e tal. Aí esse bicho vem correndo, mas dá um ovado na cabeça da professora. Ai, não. É isso, cara. Meu irmão, eu sei que eu ri demais, ó, desse dia aí, mano. Puta que pariu. Pensei que tu tinha dito que tu ia dizer que ele veio correndo. Aí fez o especial da caveira, né? A professora. Hasta la vista, baby.